Aí, me conhece? Eu sou aquele que aprende e cresce. Não acreditou, véi? A minha escola você desconhece. A camisa entrei de corpo e alma. Muito tempo, muita calma, sem trauma. Nessa vida sofrida sem ilusão, mas o rap no coração e a Oxua na mente. Que é a direção que vou seguir sem desistir. Só na correria, mania, correria. Pode vir, pode vir. Safado, olho gordo, conspira e fala mal quando faço show. Sou profissional e você passa mal. Não tenho CD gravado, não me sinto rebaixado. Só na correria, maluco correria. Só na correria, mania correria. Essa correria, maluco correria. Essa correria, maluco correria. Essa correria, maluco correria. Essa correria, maluco correria. Cansei de blá, blá, blá. Daqui pra lá, maluco, se pá. Ei, você fala que não sou correria. Então como é que faz? Me ensina. Quero aprender. Humildade é o meu proceder. Tô de cotovelo pra quê? Não corro porque se preocupa com minha pessoa. Perde tempo à toa. Não é meu amigo, talvez inimigo. Se precisar de uma mão, conte comigo, não guardo mágoa. Lá vem esculacho. Fala mal, defeito que faço. Pra que pede espaço? Já tem CD gravado, por todos respeitado. No prato meu cuspiu, no porta quebrado subiu. Cantou, a maloca gostou, ao descer mostrou. Humildade por trás da falsidade. Sou rapper de verdade, sem pilantragem. Essa correria, maluco correria. Essa correria, maluco correria. Essa correria, maluco correria. Essa correria, maluco correria. Só na correria, vivo dia a dia. Pura dedicação ao movimento, ao Zé Povinho, só lamento. Só na correria, não pago simpatia pra fulano nem ciclano. Mó respeito, considero a velha nova escola. Pé no chão, tem que ser vacilão. Se a caminhada te incomoda, então bota. Não pense, eu sou pensando em mim. O criador me fez assim. Na moral, faça minha história. Não vem pegar carona, busco a vitória. O momento de glória sem subir pra cabeça vacilar. Muitos manos, muitas minas, sua sina. Me chamam de comédia, não preciso fazer média. Quero ver levar o rap sem droga, sem bebida, sem cigarro. Como eu faço? Sem um tráfico, sem um crime. Pronto pro arregaço, respeitando o espaço de cada um. No meio dos guerreiros, eu sou mais um. Maluco correria, se arrepia. Me livre a Oxua dos meus inimigos. Me ponha longe do alcance dos meus adversários. Só na correria, mania correria. Essa.